Arlete Lima e Banda Swag. Pense numa sofrência gostosa. Lá vem você de novo, dizendo que vai embora agora que chegou ao fim. Que tudo acabou e não quer mais saber de nada. E como sempre eu que te implorei, amor, que pelo amor de Deus ficasse por favor. Que essa é uma escolha mais que errada. Claro que não me ouviu, sem dó nem piedade. Pegou sua mala e foi logo pra outra cidade. Levou meu coração misturado com sua bagagem. Pra que tanto orgulho se é você quem sabe? E quando tá distante, bate aquela saudade. Isso é amor, como sempre vai mandar mensagem. Tá doendo, né, bebê? Eu te avisei sobre essa saudade. Chega de mimimi, pelo WhatsApp não resolve nada. Thank you.